A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Em pleno 2013, as coisas acabaram ficando diferentes dos filmes de ficção ali do passado, pois eles previam para a nossa época atual uma era que os carros voariam, haveriam aparelhos que hidratam comida em um segundo, e até limpar o rabo com conchas, como previa o filme Demolidor. Você lembra disso? O Stallone é congelado. Olha só, ele tinha ido para uma prisão, só que ele tinha sido congelado na prisão. Você vai para uma prisão justamente para você se reeducar. Né? Exato. Com o passar dos anos, né? Tá? Você ia aprendendo a tomar uma lição. Pra que uma prisão que você não sente o tempo passar? É só pras pessoas ficarem livres de você durante Exato. O tempo. É uma merda. E é mesmo, ele limpava o rabo com concha. Né? Era. Mas o fato é que algo mudou, cara, que é o sistema de compras, né? E mudou muito nos últimos anos. As aquisições por internet aumentam cada vez mais. E até roupas, que é uma coisa muito pessoal, já começa a ser vendido pela rede. Inclusive eu. Tenho adquirido roupas pela rede. Alexandre, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele entrou no frenesi, ele tá parecendo o vendedor da Amway, saca? Quando fica xiita do negócio. A galera do Telex Free tava assim também. Exato. Ele tá comprando as roupas dele agora de sites chineses. E ele tenta empurrar isso pras pessoas, tá com modo maluco na posição on. Não vou fazer propaganda aqui, mas pessoas me procurem inbox. Mas nas nossas infâncias, houve uma instituição que atuava de tempos em tempos ali, nos forçando a ir com nossas mães pra comprar roupas. Pois as antigas que já estavam puídas ali, né, como trapos, e o guarda-roupa também precisava, obviamente, de um upgrade. E esse é o assunto desse episódio do Agente 86, e até porque a gente está agora também no final do ano, a primeira parcela do 13º já caiu, e era só nesse momento que as roupas adentravam na minha casa, né? Tinha que esperar cair o 13º, aí juntava a moreirada para ir comprar roupa no final do ano. Então, amigos, nesse episódio do Agente 86, as compras com as mães. Eu odiava ir fazer compra com a minha mãe pra comprar roupa. Era entediante demais, porque a mãe da gente fazia a gente ficar experimentando as roupas. Não tínhamos poder de escolha também, né, Walter? Nós não tínhamos poder de escolha, né? Nenhum, cara. Não existia democracia naquele negócio. Eu até entendo porque, depois até vou contar uma historinha mais pra frente sobre uma vez que eu tive a decisão de escolher uma roupa. Era muito chato, porque aquelas calças de tergal, calça de veludo que a gente usava durante o verão, porque a gente mora em São Paulo, muita gente, principalmente o pessoal do Nordeste, acha que São Paulo é um lugar frio. Realmente, no inverno é frio, assim. Mas no verão, amigão, chega a 35 graus, facinho. Facinho, cara. E você indo pra escola, nesta temperatura, com uma calça de veludo... Que é a única roupa nova que a gente podia ter, né? Geralmente, a gente podia só ter uma calça de veludo, né, cara? E ia pro verão, e ia pra escola de calça de veludo. Eu tinha uma azul. Era terrível. E a sua mãe, na hora da compra, ela fazia você experimentar tudo. Um milhão. A mulher lá do Brás ia descendo das prateleiras, um monte de roupa, com custo de R$1 cada uma. Tinha loja que era por peso, não tinha? Inclusive, tinha uma loja chamada Vale Quanto Pesa. Muitas compras da minha casa foram feitas nessas por peso. Eu posso lembrar até o nome das lojas que minha mãe me levava. Tinha uma que eu acho que eu entrei mais nessa loja do que em banheiros. Se chamava A Japonesa. Era uma loja que ficava em Santo Amaro. Pra quem não conhece, Santo Amaro é um bairro aqui, um centro comercial aqui de São Paulo. E muitas vezes entramos nessa loja, A Japonesa, e caiu nesse lance que o Walter falou, aquela loucura de desce calça, experimenta essa, experimenta outra, e por ali vai. E eu sempre voltava com o mesmo diabo de roupa. Eu tinha quase que um uniforme, assim, que era uma calça jeans. A gente se vestia como personagem de desenho, exatamente. Né? Tudo muito parecido, assim. Eu lembro que umas calças, elas tinham uma parada aqui no bolso, uma tipo de alça, ficava... Não tinha serventia nenhuma. Não tinha serventia alguma, cara. Aquilo só servia pros moleques também puxarem as nossas calças na escola. Depois a gente conheceu uma outra loja chamada Brasão. E nessa Brasão. Loja Brasão... Brasão, volta, lembro, lá no Largo 3 de Maio. Lá no Largo 3 de Maio. Largo 3 de Maio, pessoal, pra mim, pra Alexandre, foi o grande shopping center da infância. E é um lugar do inferno aqui, eu acho que é até hoje. Tá cada vez pior, cada vez pior. É mesmo. É. Porque teve um momento, hoje em dia não tem mais ali no Largo 13, comércio informal começou a se formar. Cabelódromo agressivo. Ali na rua, aí aparecia uma barraquinha, aparecia outra, aí ia plim, plim, plim, igual, saca, Sin City, você vai montando as coisas. Aí chegou uma hora, ouvintes, não estou brincando, aquilo virou uma única barraca coberta por cima. Exatamente, exatamente. Era contínuo. Ô, Walter, você não via a luz do sol ali. Crianças nasciam e eram criadas naquele cheiro submundo. De urina maldito. Você se lembra, o primeiro nome dos camelôs, eles não chamavam camelôs. Bem, dia a gente vai falar mascate. Sobre isso. Não, era marreteiro. Marreteiro, né? Mesmo. Mas enfim, eu tava falando do Brasão, e o Brasão, cara, tem um típico profissional que ainda hoje existe, e eu gostaria de conhecer algum que trabalhasse de fato nisso, que é aquele fulano que senta em cima da escada, do lado de fora na calçada e faz ali... Parece um salva-vidas? Exatamente. Ele faz segurança. Ele fica de olho ali, porque é terrível, e minha mãe sempre fez muito isso, é fazer essas compras naqueles montes, né? Sim. Naquele monte de roupa, e as mulheres têm que ficar ali fuçando pra ver o que acha que serve pro filho, o que é um pouquinho melhor. Todos os números juntos, você fica... Eu tenho um trauma maldito de toda vez que eu vejo um monte desse, eu gostaria de jogar gasolina e tacar fogo. Cara, que Mas merda. Mas eu ficava ali do lado e a minha mãe escolhendo, e eu ficava olhando pra aquele salva-vidas ali, cara. Que só tinha essa função. Outro profissional também, que tinha também na loja Pelicano, outra loja também que a gente frequentou bastante. Um cara ficava ali, né, sentado de segurança ali, sentado em cima da escada na calçada, e o outro que ficava com o quê? Com um microfone tal qual esse que você tem na sua frente, Walter. Ele ficava narrando as promoções aí na mesmo, mesma hora. Tinha uns caras que ficavam narrando. Tinha uns caras, uns palhaços também. Isso. Que ficavam, uns palhaços amaldiçoados. Exatamente. Palhaços cara. Viciados em cocaína. É, ficavam ali. E a coisa que mais me constrangia é a hora que aquele maldito palhaço, ele olhava pra minha mãe e falava, a senhora que tá aí de camisa amarela. A senhora tá com a camisa amarela aí. Esse filho tá mal vestido. Ah, moleque, tá precisando de uma camisa nova. A gente tava falando em poder de escolha, que a gente não tinha. Uma vez foi me dado esse poder, por conta de eu ter insistido muito. Porque minha mãe falou assim, você só vai vestir o que você quer quando você trabalhar e pagar. Eu vou abrir meu coração aqui. Vai lá. Agora eu parei de fazer isso, mas muitas vezes, por vergonha, eu contava histórias minhas como se fosse de ouvinte. Ah, pode ser. Só que aconteceu, o tempo foi passando e eu fui perdendo a minha vergonha. Hoje eu falo de todo o meu amaldiçoamento infanto-juvenil sem o menor problema. Só que às vezes eu repito uma história que eu tinha contado como se fosse um ouvinte. Olha só. E a gente tem ouvintes atentíssimos, lógico, né? Lógico, lógico. E já lógico. Me manda e-mail e fala, caralho, você tinha falado que era com ouvinte, agora você tá falando que é com você. Pronto, falei. Então talvez eu tenha falado que isso aconteceu com ouvinte, mas foi o seguinte. Lembra do Araken? O Showman. O Showman. Que copa que era? O Araken, ele apareceu em algumas copas, Walter. Eu fui numa das compras infantis com a minha mãe. Eu infernizei ela pra ela me comprar a camisa do Araken. Você se lembra como lembro, era? Lembro, né? lembro. Aí, pra quem não se lembra, dá uma gugada aí. Araken, o Goldman, o Showman, isso. Era a bandeira do Brasil costurada, assim. Desgraçada, né? Exato. Aí... Eu enchi o saco da minha mãe e a minha mãe falou assim, só que se o Brasil perder, você vai ter que usar essa camiseta. Ela comprou pra mim. O que aconteceu? O próximo jogo, Pimba, 82. Toma. Paulo Rossi acabou com... Enfiou três cocos. Ferrou com as suas vestes. Nunca mais botei a camisa do Araken. E a minha mãe, ela fala, tá vendo? Eu só fui escolher uma roupa quando eu tinha meus 36 anos. Outra desgraça de compras que a gente tinha que fazer com as mães ali é no começo do ano que tinha que ir em busca de material escolar, né? Exatamente. Eu tinha que ir lá, deixa eu ver o nome da loja agora, putz, não vou lembrar. Eu ia com a minha mãe na Dux. Dux! Isso, exato. Eu ia... Então íamos na mesma loja. Tem uma história dessa livraria, eu vou contar daqui a pouco, é fantástica essa história. Como as pessoas se relacionam na sua vida desrelacionam e se encontram ali na frente. Olha só. É uma história de vida o que eu vou falar. Não perca, daqui a pouco. Tô quase falando que vou contar no próximo episódio. E obviamente que você ia com uma certa esperança ali de conseguir um lápis de cor mais bacana, uma mochila mais legal, né? Mas não, obviamente que a minha mãe era uma compradora igual o pai do Julius, do Chris, né? Tá ligado? Do Bar Hates Chris. Que tem dois empregos. E ele só comprava coisas genéricas, né? Então minha mãe é mais ou menos por esse mesmo segmento aí, assim. Então, eu ficava ali na expectativa, não, agora ela vai... Sei lá, a minha mãe vai comprar um caderno pra mim do Savamur, né? Não, me vinha lá com aqueles cadernos. Com o caderno do Savamur ia ser ótimo, imagina um cara com aquele bigodinho. O Savamur tinha um bigodinho. Tinha. De cafetão. Pô, daí você ia pra escola meio encabulado, né? Porque sempre tem aqueles melhorzinhos na escola ali que as mães faziam as vontades e compravam as coisas bacanas. O ouvinte Diego Fontes nos contou que ia com a mãe só pra experimentar as roupas, né? Pois o arbítrio que ele tinha ali na escolha das roupas era nulo, a gente já falou disso. E outra coisa que a gente não optava quando éramos crianças era o corte de cabelo. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui cortar o cabelo sozinho, que meu pai me deu dinheiro, ele falou, corta bem curtido, é pra aproveitar a grana, né? Lógico. Pra você demorar mais tempo. Exato. Eu voltei com mullet na cabeça. Meu pai me xingou tanto. Não porque eu tava com cabelo rebelde, transgressor, que era o que aquilo representava, mas porque eu ia ter que cortar, nossa, daqui duas semanas, ia gastar o dinheiro. O mullet, que eu já revelei aqui, que eu deixei crescer por conta do Rambo, né? Sim. Me era um problema, porque na verdade eu tinha um mullet, mas eu queria que o cabelo crescesse de maneira mais uniforme, assim, sabe? Tipo a Elba Ramalho, assim? É, mais ou menos por aí, exato. Mas aí meu pai falou, não, então a parte da frente vai ter que cortar. Então o meu mullet foi ficando agressivo, porque meu pai me obrigava a cortar pelo menos a parte dianteira ali, tinha que dar uma parada, cara. Que sofrimento visual era aqui. A ouvinte Daniela Sondas, ela falou que outro porre nas compras ali de roupas era que além de todos os irmãos ficarem experimentando milhares de roupas... Puta, cara, isso era terrível. Você sair com a tua mãe, já era um porre você ficar aí na sua troca de roupas, né? E daí quando tinha que ficar esperando também, tipo, a minha irmã. E minha irmã sempre foi muito chata pra roupas. Inclusive, ontem eu saí com ela pra fazer umas compras. Por que vocês não compraram pela internet, maldito, no site nesse, que eu sei que ela gosta ela também? Ela gosta, mas ela precisa de coisas mais imediatas, porque naquele site ela sabe que demora uns 3 meses pra entregar. E a irmã do Alexandre, ela tava eufórica, ela se planejou pra ir num casamento e mandou vir um sapato, roupa pra filho, o cara da China... Tudo, até mandou adiar o casamento porque não ia chegar a roupa. O que aconteceu? Correu, perdeu. Exato. Mas enfim, até hoje a minha irmã demora muito pra escolher roupa. E naquela época não era diferente ali, porque ela tinha mais poder de persuasão sobre a minha mãe pra conseguir uma coisa melhor. E roupa de mulher geralmente é mais complicado, né? Mas, cara, realmente era um porre. E no caso da Daniela aqui, ela tá falando que poderia durar o dia inteiro. E ela diz, éramos obrigados a esperar nossas mães comprarem para a casa cortinas, passadeiras. Puta, passadeira, cara. Passadeira, eu tenho certeza que o que a gente vai falar vai doer no coração de muitos ouvintes, porque passadeira é uma instituição que existe na casa de muitas pessoas. Muitas ainda. Pessoas escorregaram ali, quase perderam os dentes. Passadeira perderam... pra quem não sabe, talvez seja um nome regional. Igual a gente, no episódio do uniforme escolar, a gente ficou falando de avental, avental, que em São Paulo quer dizer jaleco também. Exato, exato. E o resto do país achando que a gente era cozinheiros mirins. Verdade. Então, a passadeira é um tapete comprido. É de plástico, né? De PVC. Tem de várias tinha um versões. Tinha feito de retalhos. Sim, era um mais maldito que o outro. É, mas era um comprido, não comprido. Um tapete largo. É, pra corredores. Meio metro por tinha por, maior, assim. Tinha passadeira de quilômetros. Não, eu digo assim, de largura devia ter meio metro, talvez. E aí seguia o resto da vida. Aí. Tinha umas de PVC que em cima do taco escorregava. Acho que feito com garrafa pet. Deve ter, aposto que tem passadeiras feitas com garrafa pet. Outra coisa ruim também que se comprava era capas, porque pobre, gente, pobre tem uma mania de querer botar capa em tudo. Yeah. É capa pra botijão de gás, capa pra máquina de lavar, capa pra filtro, capa pra lá em casa, garrafão d'água. Lá em casa, sentava, parecia que tinha um monte de fantasminha voando assim pela cozinha, porque tudo tinha uma capinha tinha uma branca. Capa, mas... Minha mãe chegou a fazer uma capa até pra uma enceradeira. Eu vi uma piada boa, que pobre bota capa em tudo, só não coloca a capa onde deve, que no é no pau. Pênis. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Desta forma, vocês vão saber o que vai acontecer, né? Quais serão os próximos assuntos no nosso podcast. Sendo assim, dá pra mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. Quem deu a dica deste episódio foi a Daniela Sondas. Alexandre, deixa eu contar aqui a história onde vidas se cruzam. Que duas pessoas. Um é o meu amigo Buga, que mora lá em Porto Alegre. Ele é ouvinte desse podcast. Supra citado também, o Buga. Supra citado. É o camisinha do Walter. Só que ele... Eu era o camisinha dele. Eu era o imbecil e ele era o espertão que se dava bem, que conseguia comer todo mundo. E eu fui perder a virgindade com quase 40. Então, aí... Outro cara que você conhece também. O Zé Luiz. Sim. Zé Luiz era da família dos donos da Dux, que era... Olha só, da loja a papelaria. Que minha mãe comprava os cadernos. Exatamente, genéricos. Minha mãe também. Quando ele me contou essa história, que a Dux não existe mais, ela, por conta das lojas chinesas, lojas de R$1,99, lógico, acabaram, acabou com uma rede de papelarias brasileiras. Esse tipo de comércio tem perdido cada vez mais pessoas ali. Os dois são ouvintes, os dois estão ouvindo esse episódio. Certo. Uma vez eu e meu amigo Buga no shopping Morumbi. Tá. Aí a gente entrou numa papelaria Dux, que lá também tinha. Lembro, aí lembro. Eu vi um penduricalho, um negócio, eu acho que era um action figure, alguma coisa assim, que eu achei legal, eu comentei com o Buga. E falei assim, Buga, olha que bacana. Aí eu falei, você não compra? Eu falei, não, não tem grana, né? A gente saiu de lá de dentro. Quando a gente saiu de dentro da loja, a gente já tava no outro corredor do shopping, ele tirou de dentro da blusa o action figure roubado dentro da loja da Dux. Do nosso amigo Zé Luiz, o outro ouvinte. Olha só, Zé Luiz. Agora você vai ter que... Eu expus um delito de um amigo que me presenteou. Zé Luiz, a Dux pode ter falido por conta de pessoas como o Buga. Agora, Zé Luiz, vai cobrar o Buga, depois me liga que eu te passo o endereço.